tudo bem? Tudo bem. Fala comigo, bebê. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. E o quê? Fica com Deus. E de vez em quando boa noite. Só você, só você. Sentimento seu. E o quê? Lembra? Da minha língua dando volta em teu beijo. Sentimento seu. Te amo e você. E lembra a gente do começo. Volta a ser como era antes. Eu deixo. E volta a ser como era antes. Eu deixo. Meu amigo Lucas Dorado. Léo Santana Produções, meu pai. Tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. E hoje é só hoje. E tchau. Fica com Deus. E de vez quando boa noite. Sentimento seu. Te amo e você. Dando volta e teu beijo. Sentimento seu. Te amo e você. E lembra a gente do começo. Da minha língua dando volta e teu beijo. Volta a ser como era antes. Eu deixo. E volta a ser como era antes. Eu deixo. Galera do Ágil Filme, estamos juntos, vamos lá, vai!